Thank you. Nova Dama, boa noite, 3170, estabilizado DLS 1072. Boa noite, estando 3170, livre pouso, não, 0, vento 1, 2, 0 graus, 079. Livre pouso, não, 0, 3170. Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, portão